τα δύο που είστε. Authorization προτάξει. Salvador Azul, patrulha de céu para o táxi com 109 a bordo. Tem 2 horas e meia e alterna Salvador agora. 10109 a bordo, altímetro 10012, táxi via India e Alfa, reporte pronto, ponto espera 4180. India Alfa, da ponto espera da 10, 4180, obrigado. Vento 310 graus com 2 nós. A linha decola da 10, 4180. Salvador 4180, muito obrigado aí pela ajuda aí, compreensão, liberando a pista 10 pra gente. Não tem de quê. Decolado 51, chão controle 19 decimal 35, bom voo. 935, obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, o azul 4180 decolou, na sua escuta. Boa noite, subo 370 na PUC, vigilância azul. 370 PUC, azul 4180. 4180, pode voar Aracaju? Voar. Obrigado. Chame Recife agora, 1-2685, ATR-2545, bom voo. 2685, 2545, obrigado.